31952, autorizado final ILS XOA, pista 10, sem o glide. Pista para 2000, ajuste padrão, informe localizador. 2000 padrão e ele é sem glide, vai reportar lock, tá? 3152. Webjet 6727, prossiga. Webjet 6727, sexta informação, Whisky, autorização Confins, nível 340. Gente, Webjet 6727, aguarde a cópia Confins, só confirma o nível 340 ou 36? Nível 340, 6727. Meia 113, chame Recife, 128, décima 8. 1288, boa noite, vou no 613. Salvador Azul 4071, boa noite, solicita. Por gentileza, o 360, Campinas. O 071, eu tenho aqui o 340, copia? Afirmativo. Do 4071, autorizado Campinas, 340 nível, Upper East 58. É cola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza, transponder 5055, controle 199.8. Ok, então está autorizado 340 para Campinas, a saída é a Gole Gonza, curva à direita, Upper East 58 é a rota. 5055, 198 é o controle. Mas o 4071 no correto, pronto para o puxa e acionamento. Alvará, obrigado. Webjet 6727, copia. Siga. Webjet 6727, autorizado com fim 340 nível, Upper East 58. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5064, controle 199.8. Autorizado 340 com fim Upper East 58, curva direita na pista 10, Gole Gonza. Aciona 5064, controle 198, Web 6727. Corre, adicione pronto para o puxo e acionamento, Web 6727. Bora. Salvador, Otan 3455, informação Wii. Otan 3455, 30 segundos para a cópia. Obrigado. Então 3455, copia. Prossiga. Então 3455, autorizado com fim 340 nível, Upper Whisky 58. Decolada 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5061 no controle 199.8. Tem uma senha autorizada com fins 340 na 358, saída com curva direita, Gole, Gonza. Transponder 5061, controle 198, TAM 3455. Correto, chame pronto para o posicionamento, TAM 3455. E chamaremos pronto. 152, TJ. Alô, Salvador, Avianca 6310 no gate 1 para pushback acionamento. Avianca 6310, autorizado, chame táxi. Reportará para o táxi, Avianca 6310. Boa noite, Salvador, tá 3152, India Serra, visão 990. Tá 3152, boa noite. Confirme, por gentileza, se está recebendo o localizador. Negativo, não recebe nem lock nem glide. 3152, visão, prossegue visão. Recebeu 3152? 152, está baixado e travado? Afirmo, está recebendo o localizador agora, 3152. Gente, então, grato, está 3152, tempo autorizado, pichando 0, o vento 190 graus com 05 nós, ajuste 10013, informa os primeiros 90 metros, pichando 0, estão fechados. Ok, primeiros 90 interditados, está 3152. Da 3152, solo 10, libera direito, chama solo 21.9, boa noite. 3159, 3152. Avianca 6310 para o táxi PV 74, autonomia de 3 horas e 53, alternando Aracaju. Avianca 6310, táxi via Índia, Alfa Condo na Charlie, torre no 8, decimal 6. O ajuste 1-0 no 3, bom voo. Via Índia, quando na Charlie, chama pronto, torre 118-6, Avianca 6310. Boa noite, Tan 3152, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette 06, 3152. Salvador, azul 4071, está na posição 9, para puxa sala. Azul 4071, não autorizado, chame táxi. Agora. Solo Salvador, boa noite. Tem informação Whisky, nível 390, Natal. Então 3662, copia o 370? Copia o 370. Então 3662, autorizado Natal, 370 nível, eu peso 1-0. Decola da 10 com curva esquerda. Na saída, Puca Transição Zipar. Transponder 5065, controle 1-9-8. Pegada nível 370, Natal via Upper Zulu 1-0. Decolada 1-0, curva esquerda, Puca Zipar. 5065, 119-8, controle TAM 3662. TAM 3662, correto, chame pronto, era puxa acionamento. Chamaram. Aguarde para o puxo de acionamento. Gente, aguardando. Salvador, azul 4071, 98 a bordo, tem 5:30 de autonomia, alternando com fins para o táxi. Azul 4071, Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6. O ajuste 1-0 no 3, bom voo. Ok, Juliette, Alfa, quando na Charlie, 18-6, obrigado. Então 3455, coordenando com a equipe de solo, que após a passagem à retaguarda do Embraer da Azul, está autorizado o pushback, chame táxi. Sim, Matheus, após a passagem do Embraer da Azul, vai coordenar para iniciar o pushback, chamar o táxi 3455. Meia 3-1-0, decolado 2-1-4, chama agora o controle em 1-1-9, decimal 8-0, tomou voo, boa noite. Obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, eu Avianca Brasil 6310. Boa noite, Xanaia 6310, contato radar, seja Puca, suba ao nível 350. Puca 350, Avianca 6310. Torre, Salvador, azul 4071, para cima do ponto, espera 10, pronto. O azul 4071 autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, o vento 190 graus com 07 nós, ajuste 10, 13. Autorizado então alinhar e decolar, azul 4071, obrigado. Webjet 6727, portão 4. Webjet 6727, autorizado, chame táxi. Autorizado por estacionamento, portada táxi 6727. Cinco, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie retorno no 8 decimal meio, ajustando aos 013, bom voo. Juliette 3, Juliette Alfa, no ponto de espera 1862, 3455, obrigado, boa noite. Dá 3662, push back, estacionamento no 2. Dá 3662, qual é? Tem já aeronave da Webjet iniciando no setor, aguarde. Após a mesma livrar a retaguarda, autorizado para os back-acionamentos, chame táxi. Após a Webjet livrar a retaguarda, chamará táxi na 3662. Controle... Salvador, azul 4071. Azul 4071, contato radar, saída gole, nível 340. 340, saída gole, 4071. Brasil 6310, chame o centro Recife 126.85. Centro 2085, Avianca 6310. Salvador, boa noite, está 3455, no ponto de espera da 10, pronto. Webjet 6727, 152 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Entendido, 152 a bordo? Afirmativo. Webjet 6727, autorizado India Alpha, quando na Charlie, torno no 8 decimal 6, O ajuste 10 no 3, bom voo. Nível táxi India Alpha, táxi Charlie 186, 1013, 6727, obrigado, boa noite. Web 6727, boa noite, está autorizado a alinhar e manter o cabeceiro no zero. Alinhe, manter no zero, 6727. 50, fazer o contato com o centro. Salvador, boa noite, 1604. 604, boa noite, identifique, chegada Mari, desça para 2.000 pés, ajuste padrão. 2.013, perdeu contato com o centro, 604. Salvador, boa noite, então 3455. 3455, boa noite, contato radar, sede agora, estou no nível 340. Olha, nível 340, 3455. Controle 604, possibilidade do RNAV na final do Alpha 10. Afirmativo, está reautorizado 2.500 pés para o RNAV. Após ITAP, voe para o Serra Vitor 366, informando na final. Após ITAP, Serra Vitor 366, 1604. Salvador, boa noite, 3654, passa nível 190. Salvador, 3654. Prossiga. Passa nível 180 para 160. 3654, identifique, autorizado a chegada à Mari, isso para nível 050. 050, da 3654. 90 graus com 07 nós, ajuste 10, 13. Tá, livre decolagem, RGT 6727. Não está disponível, não, né? Então está solicitando o procedimento de GPS? Compartilho, combustível GPS da Alpha 10. Aqui é quase TAP e será autorizado. Tá, ok, então obrigado. Tá bom, TAP agora está 3654. Azul 4071, chame ao centro Recife 1288 e alterna 126.4. 288-264-4071, obrigado. Sete decolar 226, chama agora o controle em 1-9, decimal 80, tem um voo, boa noite. 1980, controle, boa noite. Para o tanque com 60 a bordo, alternando Fortaleza, 2 horas e 47 de autonomia. Controle, boa noite, Webjet 6727, passando 2200. O ajuste no 013, bom voo. India Alpha Charlie 186, na Charlie 1003. Grato, Tantos Nemes. Salvador, boa noite, Tantos 358, informação. São 3858, boa noite, aguarde a cópia 370 Fortaleza. Aguardando 370 Fortaleza, 3858. Salvador, boa noite, tá 3662, ponto perdão no zero, pronto. Já, boa noite. Do aminhar e decolar, pistão no zero, o vento 190 graus com 07 nós, ajuste 1 no 0, 1 no 3. Ele decolagem no zero, tá 3662.